A equidade de gênero ainda é um desafio. Seja no campo, seja na cidade, é preciso superar as desigualdades entre homens e mulheres. Muitas vezes, as atividades das mulheres não são visibilizadas ou valorizadas, gerando uma sobrecarga de atividades e uma ausência de direitos e justiça. O semiárido de futuro e cidadania que hoje conhecemos conta com muitas mãos e mentes femininas. Sonhadoras e lutadoras, as mulheres que convivem com o semiárido acreditam na autonomia e liberdade e exigem justiça e igualdade. Organizadas e participando de diversos espaços políticos de poder, as mulheres estão lutando por acesso igualitário aos meios de produção. É dedicação por melhores condições de trabalho, renda e crédito. É defesa do protagonismo feminino e exigência de direitos para todas. Ao longo dos 15 anos de vida, a ASA privilegia uma metodologia que valoriza e defende a presença das mulheres em todos os espaços. Além disso, na diversidade de bandeiras, a ASA é composta por organizações que lutam a cada dia pelos direitos das mulheres. Na rede, todas e todos assumem o papel de defender a convivência com a equidade de gênero. São mulheres e homens produzindo e trocando conhecimentos, além de exigir as políticas adequadas para a região. No sentido político da convivência com o semiárido, mulheres e homens são protagonistas dos seus próprios destinos. Não há espaço para desvalorização e falta de reconhecimento da importância das mulheres. As mulheres ocupam um papel significativo no processo da convivência plena e justa com o semiárido. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.